Como as rosas de um dia, os amores do instante que o vento logo levou. Pétalas e morcecidas deixam no ar o perfume de um sonho que se sonhou. Capas negras de estudantes são como asas de andorinha enquanto durou o verão. Palpitão sonhão distantes, aninhadas no verão do palácio de ilusão. São franjas onde é no mar que o vento logo barreira. Pairam na vida uns instantes, logo descem, depois morrem, mal se sabe se nasceram. Mocidade, oh mocidade, oh que ingênua e generosa, faminta de ilusão. Que nunca são os motivos de quanto eu quero ao capricho, foi o digo ao coração. Um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 118ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje teremos uma emissão exclusivamente dedicada à Semana Académica que se viverá na cidade do Porto. As quadras temporais irão centrar-se nos dias da Queima das Fitas 2012, que se iniciam amanhã, ou para ser mais pormenorizado, na madrugada de domingo 6 de maio, com a monumental serenata, e prolongam-se até à tarde do próximo domingo, dia 13 do mesmo mês, quando se realizar a garreata. Por essa razão, a banda sonora do nosso recanto de hoje será da responsabilidade exclusiva de Tunas com ligação à Universidade do Porto, uma instituição já centenária. Iniciamos com a Tuna Mor, a Tuna Universitária do Porto, que interpretou aquilo que muitos consideram o hino dos estudantes, Amores de Estudante, numa versão ao vivo. Segue-se a Tuna Académica do Instituto Superior de Engenharia do Porto, o ISEP, com uma referência ao evento que inaugura a Queima das Fitas. Se a meteorologia assim o permitir, na noite de amanhã irá assistir-se na Praça da Cordoaria a uma serenata ao luar. Foi ver ritmo semelhante, ouçamos um poema de Fernando Pessoa, considerado por muitos o melhor poeta português do século XX. A tuna da Faculdade de Economia do Porto, ou FEP, traz o Infante. Deus quer, o homem sonha, na obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira. De repente surgir redonda do azul profundo. De Administração do Porto, mais conhecido por ISCAP, interpreta uma das canções mais famosas do repertório popular português. Melodia muito conhecida além fronteiras, nomeadamente em França, ouçamos Vinho Verde. Ninguém na rua na noite fria, foi o luar. Atrás do

músicas, datas de espetáculos, entre outras informações. Tudo o que nos puder fazer chegar será bem-vindo. Nós queremos mesmo estar na frente da divulgação da música tradicional portuguesa. Por nós e pela música portuguesa. Colabore connosco. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para mais informações. Rádio Antena Web. Na frente da divulgação da música tradicional portuguesa. Segue-se um êxito na voz de Maria Fátima Bravo, que com a próxima música conquistou a primeira edição do Festival da Canção Portuguesa em 1958, um evento criado antes do Festival RTP da Canção. Ao vivo, a Tuna Feminina da FIUP, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, canta... A Tuna da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, ou FLUP, adaptou um sucesso do agrupamento Anapá 2000, que tem o título Menina Azul. Senhor doutor, dê-me comprimidos para dormir. Dormir. agora, sim que agora, os nossos destinos são como dois caminhos paralelos que se cruzam no infinito e se devem separar. Eu para meu lado, você para seu lado, cada um para seu lado, deste caos infinito que é o universo. Vai, Tunga! Foras e foras de todas as cores e flores, passear contigo pelo jardim, amar é tão bom. E a mão pela mão, e o pé pelo pé. Ai, é, não é, pois é. Menina azul, menina azul. Próxima Melodia é um original de Ari Macedo e Ayrton Amorim. Foi gravada pela primeira vez por Linda Batista. Composta em 1950, será de seguida interpretada pela Tuna Universitária do Porto. Madalena. Chora, como eu chorava. Salvador, que eu adorava com fé. Não uma versão de algo já conhecido, mas um original dos próprios intérpretes. Trata-se de uma atuação da Tuna Académica da FEP, a Faculdade de Economia do Porto, com Desconfia. Quando numa noite fria tua noiva te falar para ires visitar, desconfia. E se houver uma tia que por não saber estar, a boca te faz esperar. Já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado à Semana Académica da Cidade do Porto, a Queima das Fitas 2012. Inicia-se amanhã, ou para ser mais pormenorizado, na madrugada de domingo, 6 de maio, com a monumental serenata, e prolonga-se até à tarde do próximo domingo, dia 13 do mesmo mês, quando se realizar a garraiata na Praça de Touros de Póvoa de Varzim. Para fecharmos a emissão de hoje, valorizemos a melodia nacional. A Tuna Feminina do Orfeão Universitário do Porto canta ao vivo Rapsódia Portuguesa. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. chorar.